Estamos num quebra-cabeça terrível. Nos jogaram na sarjeta, nos tomaram as muletas. Prosseguir parece impossível. Agora saca só, essa história é feia de cor. A coisa é muito séria. De repente, pei, pum, pum, mais um, mais um. Já era, já era. Mas de que vale a vida oprimida sem perspectiva? Hein, me explica. Aos 20 e poucos de idade larguei a faculdade. Pra meus pais um baque, pra mim nenhuma novidade. Sei que errei, mas que lição tirar? O importante é que consegui chegar onde muitos da minha cor querem chegar e não conseguem chegar. Ah, não seja ingênuo a ponto de imaginar que eu sou melhor que você ou você um incompetente. Pare, analise, raciocine friamente. Quantos de nós ocupam hoje altas patentes? A pergunta é uma só, mas se fossem mais de 100 certamente, a resposta não seria diferente. Estamos assustadoramente ausentes. Agora invertendo a moeda, entre os que morrem precocemente, quantos são da cor da gente? E a pergunta é uma só novamente, mas se fossem mais de 100 certamente, a resposta infelizmente não seria diferente. Estamos assustadoramente presentes. Exemplo citado, já deu pra perceber de cara algo de errado. Pra ser mais claro, reflexos do passado, é mesmo incrível. Um 888, de um momento pra outro, a abolição, sem nos dar condição, com uma só intenção, criar um novo consumidor interno. E o negro era o estereótipo certo, carente de educação, louco por a sua liberdade, irmão. Cenário completo para mais nova, suja e nojenta armação. Já aos 12 de idade, conheci a faculdade de verdade. Era com a rua minha identidade, com ela e suas personalidades. A maioria ancestrais daqueles a quem deram uma falsa liberdade. A prova viva do maior dos crimes da humanidade. Aos 29, uma força me move. Essa força é você, que não tem o que comer e nem sabe o porquê. Ô irmão, cada vez que te humilham me arranca um pedaço. E isso é o que pensa a molecada do Riacho. Minha área, meu espaço conquistado com suor, não por acaso. Mas vamos aos fatos. Nos tiraram a certeza, nos lançaram contra a correnteza. Instituíram padrões de beleza, isso não se faz não. Não vai ficar assim. E se depender de mim, vamos até o fim. Vamos mexer no passado, mesmo que seja horrível. Vamos fazer nosso presente o melhor possível. É mesmo incrível. É mesmo incrível. A maneira como nos escravizaram, até nossa autoestima arrancaram. E muitos que deviam ser a nós aliados são implacáveis adversários. Pura desinformação, maldição, não, não. Não olhem assim pra mim, não sou diferente e te encaro de frente. Sou um cidadão preto exigindo o direito de ser considerado gente. E o argumento que sustento pra manter a fé e partir com todo o gás pra cima, vou te dizer qual é. Somos a maioria da população ativa. Sem nós essa terra não teria vida. E não há preço para essa sua dívida. Estamos há anos entrincheirados nos morros, nas cidades do entorno. São inúmeros nossos gritos de socorro. Diante da incerteza, somos habitantes de poções de pobreza. Onde quando cai a chuva, a catástrofe também cai como a luva. Sobreviver, pra ver a situação se inverter, a gente há mais de 400 anos tenta. A conhecida e sofrida morte lenta, é mesmo incrível.